Tucano 3171, decolou 56. Chama o controle em 120, decimal 8. 308, bom dia. Bom dia. Tucano 3597, autorizado pouso, 130 graus, 12 nós. 30 pouso, Tucano 3597. Controle, bom dia, TAN 35, TAN 31, 71, passa 1500 agora. 31, 71, vigilância, mantém o voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, 31, 71. Possibilidade de valida da presente? Leda, obrigado. Tucano 3597, no solo 58, livre direito, solo 121, decimal 1. Direita na Econ 211, Tucano 3597. Boa noite, bom dia, o TAN 3597 livrando a pista via Taxway Echo. TAN 352, TAN 3517, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 08, TAN 3517 autorizado. Controle Salvador, bom dia, voo no 99 no meio, informação, bom. No meio na proa de Bonfi, até nível de voo 050, para interceptar a chegada Bonfi. Ok, Bonfi até o 050, após interceptar a chegada 99 no meio. Um, chame Recife em 12, 13325, ao término 251. 3325, 251, Livre, reporte ao término. Reporte ao término. 99. muito bom dia. Ocean 6225, informação Foxtrot. Ener 6225, reporte no ideal para descida, plano de identificação, contato radar pro de Bonf, para chegada Bonf 2019. Gente, mantém o nível 1-2-0, reporte para descida. É pro de Bonf. Novo 991 no meio, controle. Consiga. Receptor de desvio. Ainda prossegue. A proa de pelo resolve a... desvio da informação? Afirmo. A proa de pelo resolve o desvio de informação? Afirmo, sim, afirmo. Vê se mantém a 4 mil pés na proa de pelo e intercepta a chegada bom. Já descida, Ocean 6225. Descida até nível de voo 050-6225. 50-6225. utilizado o IRS 9916. 9916, completa final, torre no decimal 95 e 19. 895, bom dia, até mais. Salvador, bom dia, gol 9996, atualizado em RS X-Ray, pista no hotel. Gol 9916, pista molhada, autorizado pouso, 130 graus, 12 nós. Teve pouso, pista no zero, gol 9996. Queira repetir o solicitou o quê? É o teto estimado no aeroporto. Ah, ok. A operação agora. A operação está visual, a gente está uma olhada e o teto aproximado em. É zero Brasília, já pronto para cópia? Afirmo. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesolu 17, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor Elefa 5555, transponder 120, decimal 80, controle. 3517, está autorizado, Salvador para Brasília, nível 360, Pesolu 17, aerovia, decola da 10, perfil Arbor Elefa, com curva direita após decolagem. 5555, transponder 208, controle Salvador, 3517. Correto, qual porção que se encontra? 8? Afirma 08, 3517. Chame pronto. Tá. Bom dia, Rio, descido até o nível de voo 050 na chegada Mari, 975. Chegada Mari, 5975, possibilidade voadora? O 9916 no solo 25, liga direita, solo 121, decimal 1. 21 vai chamar 9916. próximo de você. Lavo 9 no meio, Tech Figue Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 9 no meio. O 9 no meio é autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4, 9 no meio. Visual com o aeródromo, cancela o procedimento do instrumento. Modificado o plano de voo IFR para visual, desce até 1.500 pés, chama a Torre Salvador para ajustar seu circuito de tráfego em 1 no 8 decimal 95, 6225. Gente, desce para 1.500, agora com a torre 1895, muito obrigado. Rio 5973, desça e mantenha a nível de voo 0620, chegada a Mari 619. Para visual, mais 1 minuto, iremos ingressar na perna do vento da 10. Gente, avistado, autorizado o ingresso, perna do vento, pista 10, altitude de 1500 pés. Ajuste de altímetro 1019. Gente, descendo 1500, 1019. Rio 5975, autorizado 2000, cujo localizador, 1019, ajuste. Autorizado 2000, reportado localizador, 1019, ajuste. Arbor, é lepa ou arbor? vapor elétrico. Falou, filha. Tá bom, filho, meu irmão. Eu falo, dois nós, pista molhada. E repouso, 6225. 4040 Autoridade Salvador Confins, nível de voo 360. Decola da 190, curva direita no perfil da água, Arelepa. Pois Arelepa voa direto do SOP, ao pedulo 21, até o destino. 5560 transponder, controle 120, decimal 80. Confins 360 com curva direita, arbor Arelepa. Até Sozop, depois Alfa Zulu 21, 5560 transponder 1208, frequência de controle. Qual é a chave pronto no. É o portão 3? Isso, 03 aqui. O Rio 5975 é... estabilizado no localizador. 5975, chame a torre no 8.95. 975, chama avistando, pista molhada. Parada distante, pista molhada. Poderia confirmar o vento? 130 graus, 099. Serra Tango Delta, descida até 4 mil pés, acione identificação, 1019 ajuste. Controle Rio 5973, pode prosseguir para 5000? Autorizado 2000-5973, Liga LS, acusando o localizador. Para 2000, Liga LS, acusando o localizador. Externo, bateu e travou o Rio 5973. Já está avistando? Autorizado o pouso, pista molhada, 130 graus 08 nós, Rio 5975. Pouso autorizado, pista molhada, Rio 5975. Rio 5975 no solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121 à direita. Salvador, muito bom dia, Rio 5975, ligou a Rio 5975, bom dia. Alfa Kilo 43, fica atento ao sinalizador no pátio. Alfa Kilo 43. Estabilizado no ILS 5972. Cinco 973, torre no noite, decimal 95. Salvador, bom dia, Rio 5973, na sala. Rio 5973, pista molhada, autorizado pouso no 40 graus 089. Pouso 5973, pista molhada. Vou verificar, porém a torre informara anteriormente que chuva em tempo passado. Ok. Não chove. Ok, obrigado. Trabalhei estabilizado. Salvador, tá 3153, informação falsa, 360, Galeão Copia. Tá 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via UP November 857. Decola da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, Irume. 5562, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado 360 Galeão, conforme Upper November 857, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Irume, 5562 transponder, 2080, controle 3153. 3153, correto, chame pronto, chegou em equipamento no 2. Semana. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, taxi via Alfa Quilo Pátio 3, posição 62. Alfa Quilo Pátio 3, posição 62, classe 3. Mega acionamento está 3519708. 3597, portão 8, autorizado, chão para o táxi. Autorizado, portão táxi, está 3597. Final X-Ray, o gol 1093. O 093 chama a torre no 8 decimal 95. 1895, obrigado, boa. Papão Romeu, Serra Tango Delta, controle. Papão Serra Tango Delta. Tensão para pouso. Pista no zero, procedimento no 06. Ok, então o pouso vai ser mesmo na 1-0, né? Assim, vai ser na 1-0. Ok, o Serra Tango Delta, 2000, autorizada final do procedimento LS, continua o localizador, 2019. Vai descer para 2000, autorizado ILS, para acusar do lote ajuste 1-20, 2019, 1-0-9. Ah, 1-0-9, vai estar ligado. Sinal X-Ray, pista 10, de março para baixo. Bom dia, avistado, pista molhada, autorizado pouso, 150 graus, 089, voo no 093. Livre pouso na 10, momento 19, 1093. Gol 1093, no solo 50, livre direita, solo 121, décima 1. 211, bora. Tá, 3, 3597, táxi 145 ao POB, 3 horas e 20 de autonomia alterna com fim. No Índio, ponto de espera 1895, ajuste no 019, uma boa viagem, então 3597. Rádio 1, Índia, 1895 no 09, obrigado, bom dia, 3597. Alô, gol 093, bom dia, Lisão. 1093, taxi Alfa, reporta a Antilha Direta. Alfa, Torre Salvador, bom dia, 135, 197, ponto de espera da 10, pronto. 135, 97, mantém o ponto de espera. Eu mantenho o ponto de espera no 0, 135, 97. Anta Juliette, gol 093. Juliette, portão 10. São 10, 093. São dois autorizados, chefe de táxi. Estabilizado, veloce, baixar travado, só tem dois. Terra, estamos já baixando minha torre em 1 noite, decimal 95. Torre 1 noite, só tem dois. Só deu pra torneio, só tem dois. Papá Romeu, Serra, Tango Delta, cheque o trem, pista molhada, autorizado pouso, 160 grau 09. Autorizado pouso, baixar travado, Serra, Tango Delta. Número 2 no setor, aguarde, 4040. 3517 autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter,